Juliette Tango Zulu na longa final da 107. Juliette Tango Zulu, ciente. Livre o pouso na 107. O vento é 130 graus, 089. Juliette Tango Zulu, baixado e gravado. Ciente. Ciente, o 226. Sete meia no solo, 03. Libera a direita, 1219 o solo. Direita, 219 o solo, por 1776. Falou muito boa noite, é o Bono 776 do grupo. 776, prossiga ver o fechamento da Juliette. Alfa, antes Juliette, 776. Para o táxi da 3197, com PAB de 1140, 3 horas e 30, alterando o Guarulhos. Autorizado, Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame Torres 1895. Pátio Indy Alfa, 1895, ponto de espera, uma boa noite. Tá livre, até lá. Boa noite. Prezado, M7728. Autorizado. 5218, livre final. ILS-X-Ray, reporte estabilizado. Justiça Salvador ainda permanece 1019. Permanece 1019, autorizado o ILS X-Ray para o 5218, chamarei estabilizado. Controle de Salvador, boa noite, voo 1884, informação X-Ray. 884, boa noite, acena identificação da sua 50, chegada Mari. Chegada Mari, desce ao 50, voo 1884. Preso 2226, autorizado, ITAP da presente. ITAP 226. O TRIP 5218 interceptando o localizador. 5218 da TRIP completa, torre 1-8-95. 1-8-95, uma boa noite, TRIP. Realmente, bom pouso. Obrigado pela cooperação. De nada. Web 6728 desce para 2000. 2019, livre final LSC, reporte estabilizado, Ed. 2019, reporte estabilizado, 3.000, 7.000. Passarela 2226, desça para 3.000 pés, ajuste no 019. 3.019, passarela 2226. Torre Salvador, muito boa noite, TRIP 5218, estabilizado no localizador. TRIP 5218, boa noite, o ajuste é 1-0-1-9, tá livre o pouso, não no zero. O vento é 130 graus, 08 norte. Gente do vento, passando externo agora. Salvador, boa noite, TAN 3197, ponto de espera da 1-0, pronto. Boa noite, TAN 3197, mantenha o ponto de espera. Completo, avistando a piscina 0-7-2-8. 728 da web completa, chama a torre 1-8-95. 215, obrigado, boa noite. Nada. Passarela 2226, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Autorizada final ILSP, reporte estabilizado. 2000, passarela estrada, passarela 2226. TRIP 5369, com plano para Goiânia. Assisto. Pronto para cópia? Assisto. Autorizado Goiânia, 380, via peso louco 17, Fox Romeo Mike, após Upper Whisky 10. Subida Arbor Elefa, curva direita após a decolagem, pista 10, o código transponder 5462 e o controle 120, decimal 8. 019, e aguarde autorização de pouso. Última aproximação, 19 guardado, 67. Upper Whisky 10. Decola da 10, primeira curva direita, no perfil da Arbor, transição elétrica. 5462 da transponder, controle Salvador 1208. 3, 3, 4. Correto, chama para o pushback e acionamento. parar com o trecho central. 34 de restrição, desça para 3 mil pés ajustado no 019. Desça para 3 mil, livre de restrições, no 019. Boa noite, 84. No 2, parte autorizado, Alfa Quilo, parte 3. 5 2 Alfa Quilo, parte 3, triple. 6728, pouso autorizado, 1-0, vento é 140 graus, 089. Autorizado, pouso na pistola 0, 6728. 1885 até. Ok, eu tô com o tráfego na sequência, o tráfego já tá no externo. Aguarde o TAN 3197. Aguardando. Torre Salvador, Passaré 2226, muito boa noite. Boa noite, o Passaré 2226, continue na aproximação, ajustando 019. Aguarde pista livre. Aguardando, Passaré 2226, baixou e travou já. Gente. Webjet 6728 no solo aos 17, libera a direita, 1219 o solo. Direita 219. Passaré 2226, livre o pouso na 10, vento 130 graus, 099. Livre o pouso 10, passaré 2226. Autorizado, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04, web 6728. Para 2 mil pés, ajuste 10119, livre sinal RSC, reporte estabilizado. 2000, 10119, reportará estabilizado em FX3, 1884. Farei 2226. TAN 3197, observe o pouso do Embraer 145 da passareda, após alinhar e manter a 10. Observando o pouso, após alinhar e manter a 10, TAN 3197. Torre 1184, torre 118 decimal 95. 118 decimal 95, obrigado. 9. Boa noite, passarela 2286. Passarela 2226, ataque autorizado, Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3. Torre Salvador, boa noite, voo 1884. Voo 1884, continue na aproximação, ajuste a 1019 e aguarde a pista livre. Aguarde a pista livre, 1884. Pista 10 livre, está autorizado o pouso. O vento é 150 graus, 07 norte. Está livre pouso, 10, voo 1884. Uno do Pat 3, tá ok? Sim, retrovisor foi do balizador, valeu. Sim. Obrigado, bom fim de semana. 3197. Igualmente. Salvador, boa noite, Alta 3197, na sua escuta passando 1.500 pés. 3197 da TAM, contato com o 380, após 2.000 pés vai direto Leda, após Leda Bridge. 380, após 2.000 pés, Leda, após Bridge, 3197. Quatro no solo aos 23. Libera a direita, 1219 o solo. A direita, 219. 884. Alfa Juliette, Porto Grado 9. Alfa Juliette, 9. Boa noite. Costa Azul 4070. Azul 4070, aciona identificação, voa Duna 2000 pés, ajuste 1019. Duna 2019, 4070. Para pushback, acionamento do trip 5339, na moto 3. 5339 na 3 do pátio 3, na... no pátio 3, quente. Falei, chamei táxi. Autorizado a encontrar táxi, trip 5339. Posso ir, para a cópia. Autorizado, voo local, corredor forte, 1 mil pés, decolagem da 1-7 com curva esquerda, controle 1-20.8. A torre na 11895, acione 0166. Chame a torre 1895 para prosseguir, por favor. 8249, confia. Confia, porta 9 também. Ah, tá. Zona 97, chame Recife. 1251, alterno no 3325. 251, 3325, 3197. solo Salvador, 35216, informação S3. Quando disponível, pronto para a cópia da autorização, como a senhora faz hoje. Confirma o horário de descanso fora? Ao 00, também. Ah, tá, ok. Mais alguns instantes para a cópia do plano. Muito bem, estamos aqui, foi obrigado. Para o táxi, o trip 5339, com 52 a bordo, 3:30, alternando Monte Claros. Táxi autorizado, pátio Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Livre táxi via pátio Índia e Alfa, quando pronto, torre 1895, trip 5339. Obrigado. Salvador, é o voo 16-13, está sendo informação em posição no zero, autorização Brasília. 16-13, autorização.